sem perdão, fez extinguir o lume da nossa união. Tudo foi por ciúme, foi. Tudo foi por ciúme, sim. Fizeste mal, amor, não confiares em mim. Tudo foi por ciúme, sim. Tudo foi por ciúme, foi. O teu sexto sentido desta vez errou, então assume. Tudo foi por ciúme. A tua mente com mentiras de amor. Tu foste atrás da imaginação, doente de ciúme, ciúme sem razão. Tudo foi por ciúme, foi. Tudo foi por ciúme, sim. Fizeste mal, amor, não confiares em mim. Tudo foi por ciúme, sim. Tudo foi por ciúme, foi. O teu sexto sentido desta vez errou, então assume. Tudo foi por ciúme. Não sei porquê, há uma força que

meus amores. Faço um jardim encantado, toda coberta de flores. Faço um jardim encantado, toda coberta de flores. Princesa adorada, trago-te no coração sempre, sempre lembrada. Aqui tão longe de ti, neste fim do mundo. As saudades já são tantas que já não consigo esquecer-te um segundo. As saudades já são tantas que já não consigo esquecer-te um segundo. Desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Deixei-te tão novo. Se um dia Deus me ajudar a regressar bem melhor de vida, o que for meu será teu. Te quero ajudar, mãezinha querida. O que for meu será teu. Te quero ajudar, mãezinha querida. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, desculpa por eu tão novo, tão só deixar. Tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Minha mãe alanjana, minha mãe alanjana, tu eras tão pobrezinha, tive de mirar. Sozinho não

Primeiro demónio esperto, mas sem orientação. És sem dúvida aberto a todo tipo de experimentação. Fumo de arranque da frase para quem não quer ser visto. Muda o tom da pele, tentei de me ver-te com ele. És um demónio infecto, alevos de suposição. De suposição. De suposição. De suposição. Na ponta da palavra, mistura intensa do odor a frase. Sou uma mera operacional que controla o volume do ponto final. Volume do ponto final. Ser mau, ser duro, ser natural. Ser um conjunto de um ser sentimental. Ser bruto, ser fatal. Ser hoje um ser normal. De segunda a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, a canção ligeira e a música do baile. Porque uma casa portuguesa é assim mesmo que se quer, repleta de música e alegria. Uma casa portuguesa de segunda a sexta-feira, às 19h, no Canal 2 da Antena Web. Já deixei com isso, ainda não passou. O resto não gagueja nada, está tudo certinho com o nosso amor. Se quiser me ajudar agora, estou pronto na hora, me chama que eu vou. Eu sou gaga, meu bem, mas tudo bem. O nega deste, meu bem, funciona bem. Eu sou gaga, meu bem, mas tudo bem. O nega deste, meu bem, funciona bem.

como tu e eu. É mais que desejo, é mais que paixão. Vai para lá do fim, vai para além do céu. Só existe apenas entre dois irmãos. Um amor assim, como este entre nós, é mais que carinho, transcende o coração. Beber em ti o vinho

O Augusto com a Justa, o Chico com a Luz.

quem pensa muito não tem. Horas tranquilas, serenas, penas. Não queiras mais penas, que as tuas chegam-te bem. Penas, não queiras mais penas, que as tuas chegam-te bem. A mesma ambição, o mesmo condão, a mesma ilusão que a gente sonhou. Um beijo franzino, um riso pretinho, a mão do destino e tudo acabou. Quem sofre do mal de amor, porque um dia amou demais, fez do bem querer uma flor e das paixões vendavais. Quem sempre andou a sonhar, correu-lhe o tempo de nós. De quem não gosta de nós, pior é ter que gostar de quem não gosta de nós. Perdoa, bem vês que nós e vocês andamos talvez perdidos demais. Resolvê bem a graça que tem e os beijos também já são tão banais. Vê lá este amor sem fé, sem calor, perdeu o sabor. Assim que nasceu, amor posto em praça, que esquece, que passa, viveu sem ter graça, sem graça morreu. Quem sofre do mal de amor, porque um dia amou demais, fez bem querer uma flor, e das paixões vendavais. Quem sempre andou a sonhar, correu-lhe o tempo de voz, pior é ter que gostar de quem não gosta. Apressemos a partida.

sei que podemos viver sem porquês. Afinal, só depende de nós dois. Sabemos que tudo pode mudar, não sabemos o que pode dar. Este olhar que agora é amor, sei que pode dar, só tens de tentar. Deixa-me mostrar quem sou. Deixa-te ir com o que dou. Só tu podes alcançar. Só tu podes alcançar. Só tu podes. Nunca consiga mostrar porquês. São barreiras para avançar. Desta vez faz um esforço para alcançar. Deixa-te levar por mim. Deixa-me dar-te o mundo assim. Sei que pode resultar. Deixa-te levar por mim. Deixa-me dar-te o mundo assim. Só tu podes alcançar. Só tu podes alcançar. Trocámos muito mais que um olhar, tanto que achei que podia dar aos segredos que dizias guardar. Vender na feira coisas sem valor. Tudo é para vender, menos teu amor. Vai apregoando aquilo que tem, mas o seu amor não vende a ninguém. Na feira há quem diga que é linda raiana, por ser linda, linda parece cigana. Quis o seu amor, mas não consegui. Ela disse, vai para longe daqui. A linda Rayana chama-se Lili. Ai, Lili, Lili. Ai, Lili, Lili. Eu fiquei tão louco por ti. Ai, Lili, Lili. Ai, Lili, Lili. Rayana tão linda, não vi. Cinco da tarde a feira acabou, e o seu amor ninguém o comprou. Vendeu ilusões, nada prometeu, mas o seu amor a ninguém vendeu. Na feira há quem diga que é linda raiana, por ser linda, linda parece cigana. Quis o seu amor, mas não consegui. Ela disse, vai para longe daqui. A linda Rayana chama-se Lili. Ai, Lili, Lili. Ai, Lili, Lili. Eu fiquei tão louco por ti. Ai, Lili, Lili. Ai, Lili, Lili. Rayana tão linda, não vi. Ai, Lili, Lili, não